9991, autorizando a decolagem da pista 0, vento de 240 graus com 03 nós, pneu 08. Autorizado a decolagem da pista 10 para azul 6919, ajustado 10018. Decolado aos 19. Chame agora o controle de Salvador. Frequência 120, décima 8, chame bom voo. 120, décima 8, graças, boa tarde. Prazer, Salvador, o Guardião 07, Cruzal com campo. Prazer, Guardião 07, eu confirmo intenções, aproxima direto pro Grau. Se autorizado, afirma. Muito bem, Guardião 07, livre aproximação direto para o pátio do Grau. Chame curta final, o vento em Salvador de 230 graus. 049, Canidão 08, Guardião 07. Não, você passará na curva, Guardião 07. Isso é, ajuste no 08, autorizado final do procedimento de MS X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. Está na curta final para o Grael, Guardião 07. Guardião 07, pouso autorizado, parte do Grael, vento de 240 graus, 049, que é legal no 08. Chame no solo controlado, Guardião 07. Passará controlado, 7. Bruno 645, livre de vírus após 8 anos. 07, solo os 2-2, frequência livre, bons castes. Só mais um pouquinho à frente de Deus, mais umas 5 milhas depois da voadura, ok? Sim, de nome 145 está autorizado até os dias voadura, repete estabilizado. Sim, Matheus, é em cima de pelo da informação. Sim. 169-9, chame o centro Recife, frequência 125-1, alterna 128-35. Centro Recife, 125-1, alterna 128-35, azul, 69-19. Azul, com 645, já de volta na zero. 1-1-6-4-5, complete a sinal chame torre 118-9-5. 2-4-5, bom meio 4-5. Sou informador, boa tarde, bom meio 4-5, para estabilizar o elétrico da 1-0. Tráfego avistado, canhão no 018, pistão no 0 molhada, pouso autorizado, pistão no 0, vento 230 graus com 03 nós, voo 1645. Ele me pousa na 1-0, bom meio 4-5. A sua identificação de essa via chegada a Belce para 4 mil pés, ajuste no 08. Colônia 143, inicie redução para 2409. Da presente WhatsApp, confirme se tem condições de manter a presente velocidade até o próximo travel igualmente. Próxima direção, 219 São Paulo, bom, 6425, bom. Uno 966, certificação, desça via também de Uno para o nível de voo 060, inicie redução para 2409, número 3, na aproximação. Chamando a 143, complete redução de velocidade para 2209, segue com o número 2 na aproximação. Ao iniciar a redução, informe o controle de velocidade. Ativando Duna para 2107. Passa agora, de uma cena, vai ter que ir. Sim, a gente consegue manter 2.09 até o próximo papo? Eu mantei, 2.09. Sim, gente, graças. Marinha complete redução de velocidade para 2209. 220. MA143 para o seu cruzamento, mantenha presente para o recebimento ao localizador. Complete redução para 2009. 2009, Matheus Pro, Rita Lote, 6194. Desça para o nível 050, ajuste 108, desceu para o sequenciamento, curva esquerda 3015, seu limite é o localizador. 6143, mantendo a cruz, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste no 018. Dessa cruz intercepta o localizador, autorizado sinal de procedimento, reporte estabilizado. Tá 3, fecha. Tá 3.080, complete o sinal de chamecerre 118, decimal 95. Decimal 95, bom. Deixa o nome 143 para interceptar o seu localizador, curva esquerda, proa 150. Proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reporte estabilizado, né? 119, no 08, não chove sobre o campo, pista no 0 molhada, continua a aproximação, correção de tráfego agora avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 210 graus com 02933680. Acerto, pouso, tá 320. 966, desce para 4.000 pés, ajuste no 08. 4.008, mantendo a prova. Plano 966 para interceptar o curso do localizador, curva direita, 3060. Direita 060 para o lote, 966. Plano 966 vai seguir tráfego, previsto 2 horas, 10 milhas, agora rumo sudeste. O ordem 320 com grau de 1.80 reduzindo. Inicie redução para 1.809. 996 não ocupou o controle? Afirmo. O 996 não foi copiado por informação. Afirmo, copiou e contador. Deixa. O 996 desça para 2000 pés, ajuste no 018, reporte estabilizado. 2000 pés, no 018, vai reportar estabilizado. Meia 143, chame Torres, Salvador 118, destinal 95. Salvador, 166, Salvador. 166, prossiga na chegada, aguarde suas frentes de comunicação. Aguarda. No solo 49, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo na frequência 121 no decimal 9. À direita, 219. Muito obrigado. Salvador, hoje chame 143, nacional da 10. Rua chame 143, tráfego avistado, Kenigal no 018. Continua a aproximação, reportaria pista livre, senhor pistão no 0, molhada. Obrigado, madame. Pouso autorizado na pista no zero, vento 2 no 0 graus com 02 nós. Retorno a 10, 6, 1, 4, 3. 1, 1, 8, 2, 9, 5. 2, 9, 5, reduzindo, 1, 9, 6, obrigado. Salvador Azul 4206, pronto, ponto de espera pista no zero. Azul 4206, mantenha o ponto de espera pista no zero, senhor. Mantenha ponto de espera Azul 1996, boa noite, tráfego avistado agora aqui no 018, continua a aproximação, reportaria pista livre, senhor, pistão do zero, molhada. 210, sua identificação. Mantenha a fronte de bom médio para interceptar bom médio 1 no vento para o nível 1050. Número 0, mantenha a BOMED. Programe sua navegação para fora do BOMED voador. Roma 966, pouso autorizado, pistão 0, vento 210 graus com 03 nós. Primeiro pouso, pistão 0, Roma 966. Pouso 4206, por gentileza, confirme esse visual com o Boeing 737 da Gol, agora curta final, pistão 0. Visual 4206. Pouso 4206, após a passagem do tráfego, que pouso autorizado a alinhar e manter pistão 10, azul 4206. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pistão 10, azul 4206. Número 1. Liberado a velocidade, chega na minha 210. Olímpico 08 da presente, vem espaço dentro para o nível 1050. Bruno 966, no som 54, libera pista próxima interseção à direita e chame solo na frequência 121 da decimal 9. Próxima direita 219, está vendo? Extrui da pista no 0, reporte estabilizado. Após o BOMED direto Duna, descendo 2000 com 1018. O reporte estabilizado na X-Ray 210, 6210. Tudo, sir. Copy. Maintain only point 1910, ground to 510. Azul 4206, autorizado decolar da pista 0, vento 1080 graus com 039. Autorizado a decolagem pista 10, azul 4206. Azul 2512, clear to line up and wait for no 10. Clear to line up and wait for no 10, call 2512. Azul 4206 decolado aos 57, chama agora o controle de Salvador na frequência 120.8, chama o voo. Tela 2, 208, Azul 4206. Controle, Salvador, Bancada Azul 4206, passando 1300 pés em subida. Azul 4206, contato radar na decolagem. Mantenha o eixo da decolagem até 2000 pés, após autorizado o acesso ao parâmetro 290 e voar direto em Jambo. Após 2000 pés, autorizado o nível 290 e direto em Jambo. Azul 4206, mantendo o eixo. Portugal 2512, you're clear to take off from 310. Wind is 190 degrees, 03 knots, QNH 1018. Copy, clear for take off from 310, QNH 1018, is Portugal 2512. Limpo 08B, separa 3.000 pés, ajuste no 08. Afirmo. Portugal 2512, Voyage 2100, contact Salvador de Pátio, 120, decimal 8. 1208, Portugal, por favor, tu, yeah, boa noite. Boa. Oi, boa noite, 69, 53.0. Boa noite, 69, 53.0. Reporte estabilizado. Reduzindo o reporte estabilizado, Xané 6200. Confirmando 6210. Hello, would you like to go on 2512, climbing 35 feet across now, 2500 feet. There's a contact on takeoff, contact level 350 via Momo Depart. 350 via Momo Depart, let's go 2512, sorry. Estamos 0 vento, 220 graus, 039. Livre de colagem, vou no 869. 08, 2 separa 2 mil pés, ajuste no 08, mantendo o trânsito de uma, reporte estabilidade no final do procedimento de emergência, X-ray da pista 10. Ajuste no 08, quando tiver aproximação, aguarde a intervenção de pouso, salvo pista molhada. Guardando sua autorização, sente pista molhada, da 2 no zero. Decolada 02, chama controle Salvador, pulou 20, décima 8. 20, décima 8, voa 169. Controle Salvador, boa noite, voa 169, Arbono. 1869, contato radar da decolagem Salvador do Bruno, para o envolvimento 360. Contra o perfil 360, sem restrições, voa 169. Como 869, foi orientado você via por 1. Sim, compre o perfil de subida para o 360, com 869, entendeu? Alguma instrução contrária? Não, deixou o controle e copiou o seu CPJ sem restrições na saída. Sem restrições, porém, compre o perfil de subida. Sim. Não há restrições de nível abaixo, apenas nível acima, ou 869, confere. Compre a restrição superior da saída, boa noite, meu nome. Então não há restrição de subida, só passar acima, boa noite, meu nome. Azul 4206, chame centro Recife, frequência 126.85, acesso 125.45. 126.85, a primária, a secundária 125.45. No solo 04, linha da direita, chama a força da 2, 121, décima 9. Por gentileza, confirma a posição da pista. Livre direita, 219, a pista realmente está um pouco molhada, mas não pode escorrer a dia, está bem tranquila. Gente, grato pela operação, chama o controle do solo 0, 121, décima 9. 219, obrigado. So do you have conditions fly that at GBT now? Fly after deviation, fly that at GBT. Golf, Echo, Bravo, India, Tango, and climb the restrictions at level 330. We'll cross the deviation back to GBT, initially level 330, Delta 512. Vamos 869, vem o Eleva. Eleva na prova, 869. 512 is now Rosen direct position, Gabby. Roger, Echo to Delta 512, contact KTC, frequency 126, decimal 85, we copy 125, decimal 45. 26 is 5, 125, 45, let's go, 2-5-1-2, over here, go ahead. Tango Oscar Golf, Kilo, acione identificação. Pode ser um esquilo, contato na data estabelecida, 70 milhas. Noroeste, por favor, eu confirmo que já vou desviar na rota. Tente, na proa de pernas, você separa o nível de voo 050. Tempo 08, complete final, chame o seu, Salvador, 118, decimal 95. Salvador, decimal. Pouso autorizado, pistão 0, vento variável com 03 nós. Dá uma pista molhada. Pouso 3283, gente, após o pouso do Traço Nacional, o T3 da Força Aérea está autorizado a aliar e manter pistão 0. Nos solos 1-1, pela direita na taxa Foxtrot, segue via Alfa, volta na, no ponto de espera da taxa Delta. 2283, após a mesma está autorizado a decolar, fiscal no 0, vento 270 graus, 049. Que é no 3283? Telefone na proa, agradece, 3283.